G.I. Joe, Cristo, Real Punch, são eles hoje, Tribroto, aqui na companhia de Edgar Valente. Este é Pós-Venda, uma versão do tema que integra a mixtape Moços Marafados. Saiu em 2012, o tema é bem fresquinho, então uma versão ao vivo deste Pós-Venda. Passamos para Manda Gap, eles que lançaram em 2012 um álbum que foi eleito por nós. Um dos melhores lançamentos de 2012, chama-se Regresso ao Futuro. Antes disso, o anterior, A Essência, saiu em 2010, constituiu também na altura a nossa lista para melhores lançamentos desse ano. E recorde-se que em 95 sai o primeiro EP de Manda Gap, depois em 97 a estreia em longa duração com 100 cerimónias, 2000 é a altura da verdade, 2002 são os suspeitos do costume. Edição ilimitada sai em 2006. Em 2007 é a vez de compilar os trabalhos que foram feitos entre 97 e 2007. Essa obra chama-se Matéria-Prima. 2010, como já referi, é o ano de A Essência. E então agora em 2012 é a vez de Regresso ao Futuro. Este tema tem a participação do Sam the Kid, chama-se És Onde Quero Estar. Manda Gap no À Escuta. Com estilo, mais que figura de estilo. Não tens fissuras no brilho, nem doente eu senti-lo. Com a cintura desatino, com a traseira alucino. Com o olhar perco domínio, com o falar eu desbobino. Perto de mim, quando estás eu não sei o que faço. Embaraço, fico baço, fico mudo, fico escasso. Pouco claro das ideias, fico parvo, sem espaço para pensar. Perco o tom, perco o ritmo e o compasso. Não sei se me percebes, se entendes o que sinto. Se não falo, não é desprezo, acredita, não minto. Pois eu profício algo flirt, como um amador sem jeito. Venera essa aparência, mas concede algum respeito. Uma indiferença, a diferença dos pés à cabeça. Perco a inteligência, quase sem consciência. Porque esse físico é mais do que este aguenta. Pôs os olhos em cima e a tensão aumenta. Não percebes que não percebes. Consigo esperar mais tempo em vão. O que é que sentes? Borboletas. O que é que sentes? Borboletas. Borboletas. Borboletas. Borboletas. Borboletas. Não percebes que não percebes. Não quero perder mais tempo em vão. O que é que sentes? Borboletas. O que é que sentes? Borboletas. Borboletas. Borboletas. Borboletas. Borboletas. A primavera instalada vai avançada até ter dia 8:30 com luz. Abundante, ainda é dia. No botão cinza da cidade surgiu cor, então via. Entre pássaros, abelhas, flores. Era uma fantasia. Em viagem de certo, numa paragem de metro. Se mal é bagagem por perto. Quis falar na garganta, senti um aperto. Onde vais? Onde vens? Queres vir a um concerto? Tirada mal sacada, ainda bem que fiquei quieto. Mas pensei em convidar-te e levar-te numa nave. Para longe, para cima, vem comigo, tenho a chave. Assim como um chaval à espreita pela fechadura. Travessura, do teu lado, fora do meu alcance, é tortura. Tão perto e tão longe, estás aqui neste lugar. Pela mente a flutuar, até quando vai durar? Não sei, não vais, não quero voltar a mim. Quero sempre ficar assim, sem princípio nem fim. Não percebes que eu não percebes. Consigo esperar mais tempo em vão. O que é que sentes? Borboletas. O que é que sentes? Borboletas. Borboletas. Borboletas. Borboletas. Borboletas. Não percebes que eu não percebes. Não quero perder mais tempo em vão. O que é que sentes? Borboletas. O que é que sentes? Borboletas. Borboletas. Borboletas. Borboletas. Borboletas. Já tinha visto uma festa vistosa, inacível. Prosa defensiva e a minha investida era modesta. Nunca fui um bom corista, mas a veia do humorista bate. Digo um disparate para fazê-la rir e esconder o bicho de mate. Gargalhadas, partilhadas, tem entrar na intimidade dela. Concorrentes fazem caras chateadas e eu não fico intimidado. Fico na segura enquanto o boy se cora, man, ninguém me segura agora. Ela diz que não namora enquanto cora e eu na pura fico mais aliviado. Para ela eu era novidade, não era só estar ao lado. Conversas e fingir um ar interessado é forçado. Ela diz, não sou dessas. Paparias, cangarias, são farias, avarias. Uma aventura dura dias e ela não cubre em cobardias. Na ironia digo, são garradas, agarradas à minha pequena fama. E nunca são barradas e acabam amarradas à minha pequena cama. À espera com duas, que eu não giro com duas, giro contigo, dama. Não tive tantas ex, não me chantageis, tem ser como um caranguejo. Ama, a vara ainda bate ao barrote. O grupo dela quer ir para o spot. Ela dá-me o número e eu anoto. Dou-lhe o meu à espera que ela volte. Passam horas e eu não sei se ligo, não sei se devo. É muito cedo, será que escrevi e digo que gosto dela e gostava de avançar ao nosso enredo? Ela antecipa-se, manda-me um toque, disse, está cá fora, vem depressa. E eu na maluquice, saio um rebuliço, dou-lhe um kiss e ela vice-versa. Minha visão ficou dispersa, mirei no muro duas silhuetas. Bem carentes, bem caretas, o que é que sentes? Borboletas, o que é que sentes? Borboletas, o que é que sentes? Borboletas, o que é que sentes? Borboletas, o que é que sentes? Borboletas, o que é que sentes? Borboletas, o que é que sentes? Borboletas, borboletas, borboletas, borboletas, borboletas, borboletas, borboletas. Mind the Gap, estou aqui na rua à escuta, espero que vocês estejam desse lado. Vem visitar esta canteira encantada chamado Portugal, que apesar de pequeno tem gato. Tem autoestima e falta e fervor nacionalista. Uma das contradições compiladas nesta lista. E este país não é para velhos nem novos. Há quem diga que é para corruptos e preguiçosos. Com a economia paralela ao mais alto nível. Recebemos bem, pagar pode ser impossível. Mas temos praia e sol, jogadores de futebol. Temos Fátima e Fado, temos palavras como LOL. Temos dúvidas, mas temos submarinos no paiol. Temos coração mau, mordemos sempre o anzol. Das figuras da TV, shows de realidade. Cus, mamas e cabeças falantes de qualidade. Já não devíamos ter algum juízo com esta idade. Até quando seremos meninos sem maturidade? Tô sentindo a ver a má vontade. Ainda vivemos do passado. Só queira é tinto e bombo. Quando a equipa falha golo é bronco. Parto o tasco todo. O vinho é mesquinho, invejoso do vizinho. Arranca pão do filho para comprar um carro novo. Sinos ao volante, bebedeira cá no sangue. Uma veia de azeiteiro em cada habitante. Vem família imigrante da ramboia da grande. É o patrão lá na aldeia porque é trolha na França. Desde o tempo antigo no navio busca terra nova. A nossa frota troca sardinha por gás e coca. No continente e ilhas, tudo mil maravilhas. Esbeja tudo em borda quando a troca tiver a milhas. Nesta rua a revolta é uma festa. Compra tudo no estrangeiro que é Portugal não presta. Já dizia o primeiro, cria o povo mais pobre. Por nós está tudo bem enquanto houver Super Bowl. Eu sei que minha abelha me apontado. Ainda vivemos do passado. Eu sei que minha abelha me apontado. Quando a vida vai assim, assim. nós os jardineiros, pouco preocupados em defender a sério o seu estado. De modo liberado, tratado mal, está tudo roubado já. Resta pouco do que foi a Lusitano passado, mano. Só vejo gatos, faltam flores nos canteiros. Pares são feitos para manter o status quo nos pratos certos. Cai sempre ao capital à frente, os financeiros interesses. Que se lixa gente, que se lixa povo, que se lixa esses. Desejetes para os canetas finos, armados até aos dentes. Com esquemas e linhas, roubam tanto, nem tentes. Para postar no bar, confuso com rusga no ar. Sem tusta para estar escalado a deixar o semeado bruxar. Aqui abunda o adubo e mais nada pode abundar. Já trezando a dar tempo de tempo, estarem para nós a cagar. Imagina um futuro como o deserto no quintal, com sinal de dizer aqui existiu Portugal. A jardinha dele é mal plantado. Ainda vivemos do passado. Esta é O Jardim, Mãe da Gap, com Regresso ao Futuro, edição em 2012 pela Meio Fumado. A TSF celebra 25 anos de existência, assim convidou várias bandas portuguesas para celebrar este 25º aniversário então da TSF e convidou-as a fazer versões de temas dos anos 80, especialmente de 1988. São 40 versões, então produzidas especialmente para estes 25 anos da TSF. Hoje vamos ouvir três bandas com três versões para este efeito. Começamos com os nossos algarvios, o Ludo. Eles que fazem uma versão de Sérgio Godinho de 1988, chama-se É Tão Bom. O Ludo, nos 25 anos da TSF. Salto para dentro do barco rumo à maravilha e pé entre pé desembarcar na ilha. Pássaros de cores que eu nunca vi, que o arco-íris queria para si. Eu vi o que quis ver afinal. É tão bom uma mensagem e sim, ai, faz tão bem saber com quem. Quem tomou É tão bom, uma versão do tema de Sérgio Godinho, de 1988, aqui por O Ludo, convidados pela TSF para celebrar com a rádio estes 25 anos de existência. São 40 bandas portuguesas a fazê-lo, a reproduzir temas da década de 80. Escutamos mais um, este é Noiserve, Don't Worry, Be Happy. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life you have some troubles, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. To lay your head, somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. The landlord said your rent is late, he may have to litigate. Don't worry, be happy. Got no cash and got no style, got no girl to make you smile. Don't worry, be happy. Cause when you worry your face will frown, and that will bring everybody down. Don't worry, be happy. Dois belíssimos minutos de Noiserve neste Don't Worry, Be Happy, é para os 25 anos da TSF, temas que iremos continuar a descobrir nas próximas edições do À Escuta. Falta-nos um, eram três que apresentávamos hoje, Lisboa que amanhece, mais uma versão para um tema de Sérgio Godinho, desta feita são os Salto, eles que ainda não eram nascidos em 1988, mas... Fazem agora esta versão de Lisboa que amanhece. Salto no À Escuta. De outra dança, a noite finge ser ainda uma criança de olhos na lua, com a sua cegueira da razão e do desejo. A noite segue as sombras de Lisboa, são da cidade branca, a escura face. Lisboa é mãe solteira, amou como se fosse mais indefesa. Cesa, as trevas algum dia coroaram. Não sei se dura sempre esse teu beijo. Apenas o que resta desta noite, o vento enfim parou, já mal o vejo sobre o Tejo, e já tudo pode ser tudo aquilo que parece. Na

do it. We always have the ability to love everyone we love. We don't know how to go, but we know for sure where this road is heading to. I wanna show you the world explode. Take three, step back. I wanna show you something. Step back from the edge. I wanna show you the world explode. The wind misunderstood the directions. They see water instead of wine. Este tema é ao vivo nos 10 anos da Rua FM. Falamos de uma banda que cresceu imenso. São os Killing Electronica. Neste momento estão assim, mais ou menos numa pausa, mas preparam também aquilo que será o segundo longa duração. Killing Electronica ao vivo na FNAC da Guia do Algarve Shopping para este Rua FM 10 anos, 10 anos, 10 concertos. Escutamos mais uma e Algarvia são os Intento Trio, belíssimo tema, chama-se Introspectante, é também ao vivo na FNAC do Algarve Shopping. Intento Trio na Rua FM aqui no À Escuta, domingos 9:10, 102.7 ou em rua.pt. Repetimos quintas às 0 horas. Aos sábados estamos em formato podcast na rádio Antena Web. Intento Trio por aqui no À Escuta. Thank you.

all morning, evening, someday some more. Yes, I'm making rumors of a breaking day, and I'm somewhere feeling great. I'm feeling great, great, great, great, feeling great. Cosi Cherry aqui com a longa duração Book of Music, lançamento em 2011. O Grande Medo do Pequeno Mundo é o novo álbum de Samuel Uria. Por aqui escuta-se Eu Seguro, tem a participação da Márcia Samuel Uria no À Escuta. É então o Grande Medo do Pequeno Mundo, novíssimo álbum do músico português. For remendo, cada passo um poço fundo, esta cama em que dormimos, for morada em que acordamos, eu seguro. E o meu braço estende a mão que embala o muro. Quando for de medo, o esperado for do mundo, e não for domado o espinho da carne que partilhamos, eu seguro. O sustento é forte quando o intento é puro. Se eu for tapando esta pedra em que dormimos, já for rocha em que assentamos, eu me seguro. Deixa as pedras esse coração tão duro. Quando o medo for sair e do mundo eu for sarando, dessa herança eu faço um manto em que ambos cicatrizamos e se curo. Não receio ver o meu grau que suturo. Acordamos Chama-se Eu Seguro, tem a participação da Márcia, é para o novo álbum de Samuel Uria, intitula-se O Grande Medo do Pequeno Mundo, então lançamento para este 2013. Quem prepara também novo álbum, este será o segundo, o primeiro chama-se The Cherry on My Cake, é a Luísa Sobral. Tem aqui o avanço então para o novo trabalho, com o lançamento previsto para este 2013. Mom says it's cold outside, and she's worried, waiting at home. Dad says it's dark outside, you shouldn't be there on our own. Thank you. 6 é Luísa Sobral para o futuro lançamento para este 2013, é este o sucessor do álbum de estreia, intitula-se The Cherry on My Cake. Altura da despedida. Despedimos-nos com outra estreia aqui no À Escuta. Falamos de Tape Junk, é nada mais nada menos do que o projeto de João Correia, também conhecido aqui pela nossa parte, isto como vocalista dos Julie and the Carjackers, ainda baterista de alguns projetos como o Frankie Chavez, Márcia ou Walter Benjamin. É então um cheirinho do que aí virá. O lançamento do disco será pela Ótimos Discos. Já está disponível gratuitamente o primeiro avanço em otimosdiscos.pt. É então Tape Junk, João Correia na despedida do À Escuta, aqui nos 102.7. Repetimos, quintas-feiras à meia-noite, ao sábado à 1 da tarde, estamos em formato podcast na rádio Antena Web. A escuta no rufm.blogspot.com ou ainda programas para ouvir e descarregar em a escuta na rufm.podomatic.com. Isto está bom, está a enrolar a língua. Podomatic.com, assim é que é. Então, altura da despedida, Tape Junk para o tchau-tchau do À Escuta. Boa noite. Boa semana. Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. Estamos à escuta.